mina é um tesouro, bumbum de ouro. 18 quilates de bunda ela tem, sabe que é um estouro. Já fez pegar fogo, então bate que brilha e se joga também. Vai ostentando toda essa riqueza, joga na Marisa, joga com delicadeza. Sente o movimento, vai devagar. Prepara a menina, é sua vez de brilhar. Ela bate o bumbum no bumbum. Quando o bumbum bater pro bumbum, ela bate o bumbum no bumbum. Quando o bumbum bater pro bumbum. Quando o bumbum bater pro bumbum. Quando o bumbum bater pro bumbum. Essa mina é um tesouro, bumbum de ouro. 18 quilates de bunda ela tem, sabe que é um estouro. Já fez pegar fogo, então bate que brilha e se joga também. Vai ostentando toda essa riqueza, joga na Marisa, joga com delicadeza. Sente o pipendo, vai devagar. Prepara a menina, sua vez de brilhar. Ela bate o bumbum no bumbum. Quando o bumbum bater pro bumbum, ela bate o bumbum no bumbum. Quando o bumbum bater pro bumbum. Quando o bumbum bater pro bumbum. Olha como reluz, brilho que te seduz. Ofusca feito sol, essa bunda tem muita luz. Olha o tamanho desse rabo, de ouro é banhado. Popô que é lendário, o famoso é o dourado. Ela é bunda da riqueza, beleza, é globeleza. Ostenta sua fortuna quando bate sua bunda. E desce devagar, rebola sem parar. Ela é bumbum de ouro, tesouro, inshallah. Ela bate o bumbum no bumbum. Quando o bumbum bater pro bumbum, ela bate o bumbum no bumbum. Quando o bumbum bater pro bumbum.